Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico dos anos 60, também rock progressivo, krautrock, exótica, world e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E esta é a segunda de três semanas dedicadas ao Festival de Woodstock de 1969, um festival que aconteceu entre os dias 15 e 17 de agosto desse ano, e estamos por isso mesmo a celebrar os 50 anos de Festival Woodstock. Na semana passada passámos todos os artistas que integraram o primeiro dia do festival, uma sexta-feira. Passamos agora para o dia 16 de agosto de 1969, um sábado. Os concertos arrancaram ao meio-dia e um quarto e foi um dia longo, pois os concertos prolongaram-se até às 8, aliás, até às 9h40 da manhã. Foram muitas horas, muitos concertos, também algumas pausas pelo meio devido à chuva que se fazia sentir na altura, mas vamos tentar passar todos os artistas que tocaram neste dia. Há bandas como Quill, Santana, The Incredible String Band, Canandit, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, ou Sly and the Family Stone, entre outras propostas. Ao meio-dia e um quarto deste segundo dia de Festival de Woodstock, entraram em palco os Quill. Vamos ficar com um tema desta banda norte-americana que em finais dos anos 70 ganhou imensa notoriedade, em especial depois da participação, claro, no Festival de Woodstock, uma banda saída da zona de Boston e praticante então de um rock psicadélico e progressivo, e nascida de dois irmãos, John e Dan Cole. São os Quill na abertura da Floresta Encantada de hoje, e depois vamos continuar então com os artistas que participaram neste segundo dia de festival, pois logo a seguir aos Quill há Country Joe McDonald, ele que entrou em palco à uma da tarde. Primeiro Quill e depois Country Joe McDonald na Floresta Encantada desta semana. Ok! Let's get high. Let's get high. The reason we're here is music. So let's have some music, ladies and gentlemen. Quill! was your bow and your cook and it was burning. I was loving on down of a blend. But you can't make me bypass the logical way. I'm puking hot genic blues in my head, I won't care. Those of you sitting on the top of the truck in the back, can you hear well? Raise your hand, please. It's all right? Thank you. City McGee, or C.T. McGee, rather. Please come immediately to backstage right, which is over here. I understand your wife is having a baby. Congratulations. Could we continue, please? With pleasure. A very fond friend, Mr. Joe McDonald. Hello, people. I didn't know I was going to do this. We're going to play later on with the Cutch Joe the Fish Band, but right now I'll sing a few acoustic songs for you. A song I wrote for a very lovely lady. It's called Janice. Into my life on waves of electrical sound and flashing light she came. Into my life with the twist of a dial, the wave of a hand, the warmth of a smile. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted, together alone I find myself missing you and I, you and I. It's not very often that something special happens and you happen to be that something special for me. And walking on grass where we rolled and laughed in the moonlight, I find myself thinking of you and I, you and I, you. Into my eye comes visions of patterns Design's the image of her I see into my mind. The smell of her hair, the sound of her voice. We once were there. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together alone, I find myself missing you and I, you and I. O músico country Joe McDonald na Floresta Encantada desta semana com a faixa Janice, ele que estava programado para tocar e tocou mesmo com os The Fish no dia seguinte, ou seja, no domingo, dia 17 de agosto, mas devido a vários atrasos, inúmeros atrasos no festival de Woodstock, até porque as estradas estavam praticamente todas impedidas e tornava-se muito complicado os artistas chegarem ao festival e estavam mesmo a chegar por helicóptero. Country Joe McDonald foi chamado de emergência então para tocar algumas canções acústicas. Antes estivemos com os Quills, escutámos That's How I Eat e por parte de Country Joe McDonald a faixa Janice. Mais à frente vamos ter outro artista que foi chamado de emergência, o John Sebastian, ele que nem sequer estava programado para tocar, estava só no festival, estava a ver as bandas no festival e a organização percebeu que John Sebastian estava entre as pessoas e chamou então para tocar algumas canções enquanto preparavam as próximas bandas para entrar em palco. Aliás, Country Joe McDonald, que ouvimos antes, acabou por tocar porque a banda Santana ainda não estava a posto, a banda liderada por Carlos Santana. Terminada a atuação de Country Joe McDonald, foi então a vez de Santana entrar em palco por volta das 2 da tarde, num set que demorou 45 minutos e que se tornou lendário este concerto de Santana. Depois deste momento, Santana ficou de facto uma super estrela, assim como o baterista Michael Shreve, ele que na altura foi o mais jovem músico a atuar no Festival de Woodstock, tinha apenas 20 anos. Uma música que é muito passada quando se documenta o festival e quando se documenta a participação de Santana é o tema Soul Sacrifice, mas hoje vamos passar outra música que os Santana tocaram ao vivo no Festival de Woodstock, chama-se Persuasion, e são os Santana, a banda de Carlos Santana, então no Festival de Woodstock. Logo depois há John Sebastian para ouvir, ele que entrou às 3:30 da tarde neste sábado, dia 16 de agosto de 1969. Some more to play, baby. my feel, make me feel like a man. Those of you who are again taking residence on the tower, please again, for those who are behind you, may we ask you to come down. An exciting set is understandable. Now please, if you will, return to the ground. Far out. Far around. Far down. Far up. I'd like you to hear a tune about, I guess, about those discussions that I was talking about that I seem to have had in so many small circles of friends around living rooms, around pipes when they weren't selling no papers on this street, and we weren't walking around this beautiful green place smoking and not being afraid. This is about all of us. I love you, people. I had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene, feeling mean. I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because all of the players were playing together and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow, but as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. What a lovely dream it was. Primeiro na Floresta Encantada, o rock latino psicadélico de Santana, a banda Santana em 1969, com Persuasion, uma das músicas que os Santana tocaram ao vivo no Festival de Woodstock, no sábado, dia 16 de agosto. Entretanto, passamos para John Sebastian, ele que foi convidado pela organização em jeito de emergência para tocar durante algum tempo, enquanto a organização esperava pelas bandas das restantes para o Festival de Woodstock. Ouvimos o tema I Had a Dream por parte de John Sebastian. Nesta emissão especial vamos polvilhando aqui e ali o speaker do festival a comentar aquilo que ia acontecendo durante o festival. Há pouco ouvimos a pedir, por exemplo, às pessoas para descerem da Torre dos PAs porque havia mais pessoas atrás e queriam ver o concerto. Vamos aqui então mostrando, tentando mostrar um pouco o ambiente que se vivia no Festival do Woodstock com estes pequenos relatos por parte do speaker do festival. Entretanto, passamos para a Incredible String Band, uma banda que era para ter tocado no dia anterior, mas devido à chuva o grupo decidiu cancelar a atuação. No seu lugar entrou Ravi Shankar, mas entretanto os Incredible String Band continuaram no festival e sim, tocaram no sábado, dia 16, entraram em palco por volta das 6 da tarde e vamos ouvir então a Incredible String Band agora na Floresta Encantada, primeiro com um momento mais de poesia, Invocation, e depois seguimos com o tema The Letter, da Incredible String Band, no Festival de Woodstock em 1969. I make a love peace with you, lifers that move the heart in fur and scale, ancient associates and fellow wanderers, you that place yourselves in this space, you that strengthen the horn and make quick the eye, you who run the swift fox and the zigzag fly, you sizeless makers of the mole and whale, aid me and I will aid you. I make a peace with you, you that lift the blossom and the green branch, you that weave symmetries more true, you who make time slower and watch the patterns, you who eat deep and eat water stretching high, you rough-coated, your green blood, my red blood, we will mingle them, that I harm you not, that you shield me. I make a pact with you, you who are unconfined, you who are unconfined and who have no shape, who are not seen but only in your action, who have no depth but choose direction, who bring what is willed, that you blow my ship to pleasant harbors. I make a pact with you, you who are the liquidness of the waters and the spark of flame. I make a pact with you, you who make fertile the soft ground and guard growth. I make peace with you, you who are the blueness of the sky and the wrath of the storm. I take the cup of deepness with you, earth shakers, and with you the sharp and hollow hills. I make reverence to you, round wakefulness we call the earth. I make wide eyes to you, you who are also awake, and every created thing, both solid and sleepy or airy live. I weave colors round you, you who will come with me. I will consider it beauty. Started rubbing my eyes when I heard the birds talk. Said, hey, Mr. Sleep, you're gonna have to take a walk. But nothing has much power to make me rise as a postman bringing a morning surprise. Here it comes. Here it comes. Too much of I've got a letter, I better get out of bed. growing on a rubbish heap. She got a lot of things round her, she gotta sort out, but she's gonna make it and I have no doubt. Neither has she, not Maria. Oh, I can't stay here long now, 'cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam and find me a brand new. Primeiro na Floresta Encantada, o início da atuação de Incredible String Band no Festival de Woodstock em 1969. Começou com um momento mais de spoken word, a faixa Invocation, e entretanto passámos o tema The Letter e avançámos para na atuação de Ken Heath. A banda entrou em palco por volta das 7:30 da tarde e esteve a tocar até às 8:30 da noite. A banda Ken Heath de Los Angeles, uma das mais influentes do rock psicadélico de finais dos anos 60, e escutámos a faixa Going Up the Country. Relembro que tudo aquilo que estamos a ouvir durante estas três semanas de Floresta Encantada, estamos na segunda semana dedicada ao Festival de Woodstock, são temas retirados da nova edição do Festival de Woodstock, e há reedições para todos os gostos e todas as carteiras. A Rhino lança então um pacote de 3 CDs que celebra então o Festival de Woodstock, 5 LPs, também uma edição de 10 CDs, Back to the Garden, que documenta grande parte do Festival de Woodstock e pela primeira vez inclui todos os artistas do festival, e depois, claro, há uma reedição de luxo de 38 CDs com 432 faixas, muitas delas nunca antes editadas, deste festival, que se tornou num dos momentos mais icónicos da cultura popular de finais dos anos 60, o marco para toda uma geração. Vamos continuar com o Festival de Woodstock, agora com a atuação dos Mountain, uma banda que subia ao palco apenas pela terceira vez em toda a sua carreira, entrou em palco às 9 da noite, e logo depois há um momento muito especial, o dos Grateful Dead. A banda entrou em palco às 10:30 da noite, no entanto não conseguiram acabar o set. Os Grateful Dead, que eram conhecidos por fazer sets muito longos, acabou por volta da meia-noite este set de Grateful Dead, porque os amplificadores da banda não conseguiram resistir e aguentar durante todo o set. Mountain primeiro com a faixa Who Am I But You and the Sun, e logo depois então os Grateful Dead. Vamos ficar com a faixa High Times, os Grateful Dead em 1969, e uma das bandas que melhor representa o movimento de contracultura hippie da altura, e que infelizmente não completou o seu set que estava programado para o Festival de Woodstock, mas mesmo assim tocou algumas músicas, e essas faixas felizmente ficaram gravadas para a posteridade. É a Floresta Encantada a celebrar então os 50 anos de Festival Woodstock. Who am I but you and the sun? A slight reflection of everyone. Was it me who let you walk away? The one, or is it we're the same? What are we in time going by? Going by the simple story of a younger life. Younger life, half in dreams and somehow through the day. Were you the one, or is it we're the same? A crystal passing, reflected You told me goodbye. How was I to know? You didn't mean goodbye. You meant please. I mean what I say. I'm having a hard time living the good life. Tomorrow come pain. Don't think too hard, baby, 'cause you know what I'm saying. Yeah. will the young lady who is carrying a silver Scandinavian Air Service bag, flight bag, please take a look in your Scandinavian Service silver flight bag. You're carrying Janice's Wawa pedals, and we've got the keys to your house, so we'll trade. Últimos minutos na Floresta Encantada com os Creedence Clearwater Revival com Bad Moon Rising, uma das faixas do concerto de Creedence no Festival de Woodstock. Eles que foram uma das primeiras bandas a serem contratadas para o festival, e assim que Michael Lang, um dos promotores do festival, conseguiu de facto contratar os Creedence, foi uma espécie de alavanca e vieram todas as bandas atrás, já que os Creedence eram também uma das bandas mais populares da época. E foi muito por culpa deles que conseguiram, os promotores do festival conseguiram então organizar estes três dias de festival Woodstock. Para trás ficaram os Grateful Dead com High Time e também os Mountain, uma banda de Nova York que subia a um palco pela terceira vez, apenas a terceira vez que esta banda subia para cima de um palco, e aconteceu logo no festival de Woodstock. Vamos continuar, até porque estamos já na reta final desta hora de programa, ainda há algumas bandas para ouvirmos durante este segundo dia, e vamos continuar com a atuação de Janis Joplin, Janis Joplin and the Cosmic Blues Band, que entrou em palco às 2 da manhã deste de sábado, dia 16 de agosto. Janis Joplin, claro, um dos nomes mais reconhecíveis da época, uma voz única que infelizmente nos deixou cedo demais, e vamos ouvir Piece of My Heart e logo a seguir a The Who, para ouvir na Floresta Encantada. Yeah, I heard that, man. How are you all? How are you out there? Are you okay? You're not, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything? What does that mean? because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So, So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. Everything that I ever had to give, oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough of it, I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Will you take come on, come on, come on, come on and take it? Take another little piece of my heart now, baby. Take another little piece of my heart, but darling, another little piece of a heart, darling. The Who na Floresta Encantada, I Can't Explain, e também Janis Joplin, Piece of My Heart, dois dos cabeças de cartaz do segundo dia de festival Woodstock, os cabeças de cartaz que já estavam a tocar há várias horas, se olharmos bem para este segundo dia, por exemplo, logo com Incredible String Band às 6 da tarde, Can Hit às 7:30, Grateful Dead às 10:30 da noite, Creedence Clearwater Revival com concerto a arrancar à 12:30, Janis Joplin que entrou em palco às 2 da manhã e The Who que subiram ao palco do Festival de Woodstock às 5 da manhã e ficaram a tocar até às 6. Há um último nome, o de Jefferson Airplane, a fechar o cartaz deste segundo dia, o Jefferson Airplane que entraram em palco apenas às 8 da manhã. Houve aqui um atraso considerável e o festival deste segundo dia só acabou mesmo quase às 10 da manhã. Já vamos ouvir uma música de Jefferson Airplane, referir que na próxima semana iremos ter o terceiro e último dia de festival Woodstock. Este terceiro dia, a 17 de agosto de 1969, arrancou às 2 da tarde com o concerto de Joe Cocker. Vamos fechar então o especial de hoje de Floresta Encantada, o segundo programa de três dedicados ao Festival de Woodstock de 1969, ao fim de semana de 15 a 17 de agosto. Jefferson Airplane, com uma das suas músicas mais conhecidas, Somebody to Love, trazido então ao palco do Festival Woodstock, o festival que prometia três dias de paz e música e, claro, muito amor em Woodstock. São o Jefferson Airplane na despedida de hoje da Floresta Encantada. After we get breakfast done, we're going to break for a while, till about 1 o'clock. Give everybody a chance to get a little bit of a cat nap. There's plenty of room in the campgrounds. There's plenty of room in the field. The roads are fairly clear now, so if any of you decided that you've had enough music and you're getting a little tired, yeah, there may be one or two. You can get buses out of Monticello. Everything's cool. Everything's very cool all the way around. Help us with the water and the garbage. Those are the two things that you can do. If you can find any more of those plastic bags or any kind of container, if you can pass the food either up the garbage out there up to the road or down over the fence, bring it down over for us. With the water, just watch out for those pipes. We need to keep them open. We need to keep them clear. If you see a broken pipe, report it to one of the men in the t-shirts. We'll try to get it taken care of. Thank you all again. It just keeps going. It's lovely. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite.